de superficial. É tudo superficial. Tudo bem, eu não te amo. Porque eu andei por aí. Porque eu andei por aí. Colecionando cicatriz, transformando em pedras que erguiram a muralha entre meu coração e o fio da navalha pro corte da carne de qualquer canalha no frio da batalha. Você não me engana, é tudo superficial, é tudo superficial. Tudo bem, porque eu não te amo. E quando eu contar minha história, você vai amar, mas vai ter que pagar. E já que eu tô falando em dólares, não tem amor. Quero cada centavo. E quando eu tiver muito alto, você vai amar. E ouvir o meu eu não te amo. E é tudo superficial. Se é mentira não importa, é oficial. O mocinho é o boy, é o policial. O bandido é herói, quando morre ou é virtual. Nem a trilha é original. Todo mundo é Escobar agora, ou um Tony. Ninguém quer ser beira mal, espirrar o sangue na sua camisa Gucci fake, Don Corleone. Então você quer ser o gangster rap, posando com seu skunk em snaps. Porque maconha é muito gangster, né? Todo mundo é rockstar quando chegam os flashes. E eu deixei o Nordeste há 2 anos com a sede de ser caça besp. Sem chapéu de palha, nada clichê velho. Vim pra tomar o jogo, não pra ser um boneco exótico e forjar um sotaque meio robótico. Com um papo Buda Zen, pra sugar bem, pagar 50 ao bamba rei do samba, hein? Se é MP boy, a grana vem. Igual passarinhos voando, colando no Leblon vez em quando, pra chupar a Lavine mais do que o Ataíde faz plano na sauna hype do Caetano. Mas eu não te amo, você não engana. É tudo superficial. É tudo superficial. Tudo bem, porque eu não te amo. E quando eu contar minha história, você vai amar, mas vai ter que pagar. Já que eu tô falando em dólares, não. Já que eu tô falando em dólares, não. Já que eu tô falando em dólares, não. Existe amor em SP. Quando cê só aceita o sonho. Quando eu era mais estranho, era aqui do que ainda sou. E já sentia que não pertencia ali também, saca? Procurando a liberdade com que tinha em mãos. Louco, louco, louco naquelas ruas que me deram meu primeiro flow. E ainda tão vivas nesse. Eu me questionando. Oh Senhor! Se romantizar o ódio não é amor. E se resistirão os sonhos quando a adrenalina, como em um acidente, foi o suficiente pra aniquilar tudo. Amigos viraram números. Amigos viraram números, jogando o jogo do diabo. Após o triunfo, só túmulos, descansa em paz, Bigão e Pablo. Isso não é Netflix. Maldito jogo macabro, sem sobretudo os eternos chiques. Esse vazio dói, e a falta de tudo afeta a fé. Vendido no Egito que nem José. Meu baby, vou trazer 10 mil pra nós. Mas me diz o que são 10 mil pra nós. 10 mil tu nem compra um carro. 10 mil tu investe no pipi, investe no pipi.